Panorama Agrícola para 18 de janeiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 18 de janeiro de 2013, noite de lua crescente. No ar, o Panorama Agrícola. Que eu não sou nada pra você. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: em pouco, muito se diz. Na dica de hoje, mastigue bem os alimentos. Pinhalzinho realiza Itaipu Rural Show na semana que vem. Destaque também para a colheita da uva e festa do vinho doce em Iraceminha neste domingo. E no boletim do SC Rural, condomínio de produtores de leite em Itapiranga. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. No domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e também na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, mastigue bem os alimentos. A digestão começa pela boca. Comer depressa atrapalha tudo. Pode produzir inchaços, dores e prisão de ventre. Então, coma devagar e saboreie a sua refeição. É hora das notícias. Na semana que vem, de quarta a sábado, de 23 a 26 de janeiro, acontece em Pinhalzinho o Itaipu Rural Show, reunindo mais de 200 empresas que vão demonstrar novidades e tendências do agronegócio. O público é formado por produtores rurais de pequeno e médio porte, técnicos e dirigentes e pessoas ligadas ao agronegócio catarinense e brasileiro. Em Pinhalzinho, semana que vem, Itaipu Rural Show. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. As informações de hoje são do Condomínio Agropecuário Boa Fé, formado por produtores de leite da linha Presidente Becker, da linha Coqueiro e da linha São Ludgero, no município de Itapiranga, extremo oeste aqui do estado de Santa Catarina. E esse condomínio agropecuário começa a colher os primeiros frutos da organização referente ao projeto estruturante que é apoiado por este programa de Estado Santa Catarina Rural e que, neste caso específico, tem por objetivo melhorar a produtividade e a qualidade do leite produzido em Itapiranga. Já foram liberados pelo SC Rural recursos no valor de R$ 248 mil para a aquisição de máquinas, equipamentos e a construção de instalações, além de R$ 393 mil como contrapartida dos produtores rurais. O projeto de Itapiranga, ele tem a ideia de estruturar a base da cadeia produtiva com investimentos em cada unidade de produção e também investimentos para uso coletivo. Para o uso em grupo, foram adquiridos kit de fenação composto por enfardadeira de feno seco e pré-secado, segadeira de discos, ancinho enleirador, embaladeira de fardos, distribuidores de esterco líquido de 3 a 5 mil litros, distribuidor de esterco sólido de esteira, como cama de aves, fertilizantes e calcário, semeadora adubadora de plantio direto e roçadeira tratorizada. Para uso individual nas propriedades produtoras de leite de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina, foram adquiridos resfriadores de leite por expansão, ordenhadeiras canalizadas, aquecedores de água para sistemas de ordenha, melhorias em estábulos e salas de ordenha e vários outros equipamentos destinados à atividade leiteira. Além dos investimentos realizados, o projeto do SC Rural em Itapiranga também prevê a agregação de valor ao produto primário pela certificação sanitária das propriedades como livres de tuberculose e brucelose, por meio de realização de 3 exames sequenciais em aproximadamente 1.900 animais das 36 propriedades participantes. Esse trabalho feito pela SIDASC com apoio do SC Rural. O grupo de Itapiranga negocia sua produção de leite conjuntamente há mais de 3 anos e possui assistência técnica própria de engenheiro agrônomo. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, conversamos com o extensionista da IPAGRE em Iraceminha, Jair Luiz Galon. O assunto, a festa da colheita da uva e do vinho doce, que será no domingo. É isso, Jair? Isso, é isso mesmo. Estamos na sexta edição já desta tradicional festa, né? Aqui no município de Iraceminha. Bem, e a festa movimenta qual comunidade, Jair? A festa ela acontece no distrito de São José do Laranjal, aqui no município de Iraceminha. Quais são as principais atrações desta festa da colheita da uva e do vinho doce? A festa em si, ela inicia no sábado, dia 19, né? Pela parte da tarde, às 14 horas, nós temos transmissão, então, ao vivo, pela Rádio Difusora de Maravilha, do programa italiano, né? E no domingo, então, acontece toda a programação da festa. Ela inicia bem cedinho, às 8 horas, com um café colonial, na propriedade de um dos produtores de uva, né? Este ano é na propriedade do senhor Ângelo Ghisleri e família, né? Onde produzem uvas para a produção de vinho. Após o café colonial, as pessoas que participam desse café vão ter a incumbência, então, de ir colher a uva, né? Todos que estão lá vão pegar uma cestinha, né? Como acontecia antigamente, e vão colher a uva no paleiral. Essa uva, após colhida, ela é transportada então até a comunidade, né, de São José do Laranjal, onde a gente faz a demonstração do processo de elaboração do vinho. Desde o processo de esmagamento da uva com os pés, até mostrando a evolução das máquinas, tá? Até a máquina atual, desengastadeira, né, utilizada pelas cantinas aqui da região. Após esse processo, então, haverá o pronunciamento das autoridades, né? E abertura oficial da festa. Ao meio-dia, almoço típico italiano para quem é apreciador dessa comida, ou churrasco, né? Para quem deseja, então, uma carne. Após o almoço, então, iniciam as apresentações com os grupos italianos que estarão presentes na festa. São aproximadamente aí confirmados 6 ou 7 grupos italianos que farão suas apresentações com as canções em italiano. E mais, então, após as apresentações, um show com a dupla sertaneja aqui da região, Leucir e Valdecir. E após o show deles, é um grandioso matinê, né, matibaile, com o grupo Expresso de Três Passos, do Rio Grande do Sul. Bem, Jair, e já dá para fazer uma avaliação da produção de uva este ano aí na região, em Iraceminha? Aqui em Iraceminha os produtores estão em plena colheita, né? São 50 famílias envolvidas na produção de uvas, tanto para suco, vinho ou mesmo consumo in natura, E a produção estimada para esse ano é em torno de 800 toneladas aqui no município de Iraceminha. Agradecemos então Jair Luiz Galon, extensionista da IPAGRE em Iraceminha, onde acontece no domingo, dia 20, a festa da colheita da uva e do vinho doce. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.